Índia Alfa, ponto de espera chame Torres 26. Táxi a Índia Alfa no ponto de espera chame Torres 26, voo 1885. Trip 5216, autorizado pushback, chame para início táxi. Trip 5216, autorizado push, e reporta a início do táxi, 5216. E vão no 2545. 1885, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 60 graus, no 09. Alfa, repórter Arte da CDS. Meia, paga o táxi, 13h40, alterna a registro, 5-3 a bordo. Sim, está autorizado via parte de Alfa, ponto de espera, vai chamar torre 186. 186 via Alfa, 352-16. Vai ficar apenas atento ao parqueamento de distância, vai transferir para o portão 1, tá ok? Poderia confirmar novamente, porque o 5216? O TAM está ingressando nesse momento via Juliette, transferindo para o portão 01, vai ficar apenas atento ao mesmo, tá ok? 410, fique atento ao trip taxiando. Após o mesmo, ingresso em Juliette, portão 62. Observando o trip, após o mesmo, ingresso em portão 62, 310. 1-613, pronto, cópia. 1-613, cópia. Autoridade Brasília, nível de voo 360, via Presumo 17. Subida Arborelétrica, curva direita após a decolagem. O código transponder 5441 e o controle 120, decimal 8. Autorizando Brasília, nível 360, via 17, decola Arborelétrica, o controle 108, o código 5441, voo 63. 3, cotejamento correto, chama para pushback e ferramenta. Jogou para transporte de feno. Subida Momo, tá ok? Para Lençóis. Só para informação, a IS já tinha passado essa informação já tem algum tempo, que o Assis tá ok lá em Lençóis, ok? Se eu quiser, já tá pronto, a cópia já tá aqui. E bom, se você quiser já copiar. Pronto, autorizado Lençóis, nível de voo 220, a subida para seguir conforme a rota do plano de voo, a subida Momo após Momo direto, sua primeira curva à esquerda após a decolagem, 5427 é o código, 1208 é o controle. Aí, no perfil da PUC, você escuta. 5216, subiu uma terra nível 190, saída PUC. 190 na PUC, tipo 5216. Romeu, Romeu Golf, cotejamento está correto, um pouquinho fácil, se encontre o pé dele, por favor. No pátio 5, com 4 a bordo, acionamento está aqui a decolagem, agora 14:18:30, ok? Uniforme Alfa, prossiga para o solo, Salvador. Então, só cai de Tanger 3, para a parte principal, para o parte 3 aí. Já, também informe para o término do rebote. No 885, chame o centro Recife, 1251, alternativa 1-3325. 251-3325, no 885. Trip proa de Aracaju. Proa de Aracaju, trip 52 ano meia, grato. Boa noite, está pronto para a cópia, Galeão? Está autorizado, Galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10, já é o meio da brisa e a subida, primeira curva à direita após a decolagem, 5446 é o código, 1208 é o controle. Lado 360, já é o meio da brisa, saída de escola, curva à direita, 446, na reforma, 308, continua, vai direto, 8, 7, na posição 4. Correto, estamos para pushback em funcionamento. Fracionamento ou táxi? Chame o centro Recife em 12685, alternativa 12545. 12685, 12545, 35216. Autorizado, portão 10, puxa o chão, chame o táxi. Autorizado, 163. Graus 09. prossegue via Pátio Índio, no posto Espera Torre 286, pulo 021 no ajuste. Ajustado no 02, vou voltar via Pátio Índio, 186 dúzia, ou a torre, bom, obrigado, bom. Essa para 2000 pés na proa de ETAP, ajuste no 021. 2021 para 2000 na proa de ETAP, com o 9604. Confirma? Golf 1, Golf Alpha, forma 10, rebota, que agradece o apoio. Afirmativo, seu amorante. Salvador SF 527, tá 4, 10 aqui na tela. 5827, para push, aguarde cópia. Corrigindo, a 47 é quanto passagem do voo. A retaguarda, o voo tem que ser usado, está livre o seu push. Maria, então push, 5827. Só aguarda o voo passar, ok? Após o voo está livre. Após o voo está livre. Fábio. Nossa. 360 autorizado Galeão. Decola da 10, direita da Eolinda Bridge. A Pesulo 10, SMAP e após conforme a rota do plano. 120 do Cima 8, 5450 transporte. Regimento no 021 no chão para ingresso. Pesulo no 0, SMAP. 08, transporte 0, 5446, desculpa, 5450. Correto, câmera posicionada. Nomeando 13, decolagem autorizada no 0, vento no 50 grau, 09. Chama a linha de pronto. Ponto de espera, Capitão 6201. No 5 autorizado, se aprende o site. Capitão 6201. 13, colosão 7, controle 208. 208, obrigado. Boa noite, é o Gol 1613. Boa noite, Gol 1613, vigilância, Arbol 360, saída Arbol. Saída Arbol 360. Ação para Recife 390. Autorizado Recife 350, via Beduíte 58, subida Pucaracaju, com curva esquerda para a decolagem, 5451 é o código, 120 é o decimal 8, algum. Está no nível 350 para Recife, na uniforme UIT 58, saída por Caracaju, transponder 5451, controle 120 decimal 8, Janer 6310. O resto está funcionando. Chamaram Janer 6310. Salvador, boa noite, Web 6748, gente da Informação Bravo. Confio para controle? Web 6748. 6748, desce para 5 mil pés, chegada a Mare, o ajuste no 021. Pode voice up, 6748? Afirmativo. Descendo para 5 mil pés, 1021, vai voice up, grato, 6748. Livre decolagem 17, vento 150 graus 099. 5887 ali, mantém pistão no zero. Só para informação, tráfego decolando 17, tem perfil conflitante. Ele é trem, o controle vídeo você vai aguardar 5 minutos. Afirmativo. Golf decolou 2-1, controle 208. 08, amigo.